de graça. Índio corre caça, índio anda nu. Eu vou pras matas do Xingu. Índio mora de graça, índio corre caça, índio anda nu.